ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Onze horas e 19 minutos, programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, comigo Antônio Cláudio, vamos até as 14 horas de hoje. No programa de hoje, na última entrevista, tem a dupla Lucas Reis e Tássio, né? Os Brutos da Viola, uma dupla muito conhecida aí no para quem gosta de moda de viola, talvez seja o principal nome hoje no Brasil. Também vou receber aqui o Luiz Carlos Leite, que é o Bombril, falando sobre a primeira Copa Ciac Paladin de futebol de salão. Já tem Dona Zé, Forró Dona Zé de volta, né? E fazendo muito sucesso por onde passam. Hoje, inclusive, vão estar na Physical Dance aqui em Guaranésia. Para começar essa edição do programa Expresso, edição de número 422, eu convidei aqui o Elson Santos, presidente da APAE de Goxipé, para a gente falar como está a APAE hoje, para falar do trabalho desenvolvido também na APAE. Elson, seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Doutor Carlos. Bom dia a todos que estão aí antenados na Pássaro da Ilha. Muito obrigado mais uma vez por estar abrindo espaço para nós estarmos falando da nossa APAE de Goxipé. Prazerzão estar recebendo você, viu, o Elson? Um prazer receber você. Conversar com você para a gente saber da APAE, porque a gente sempre, esse ano principalmente, né? Talvez seja até porque a gente teve esse contato maior com você, a gente ficou sabendo das dificuldades que a APAE atravessa. Então a gente vai falar sobre isso. Mas antes de tudo, eu quero saber como é que você entrou nesse mundo, né? Como é que você acabou se envolvendo com a APAE, Elson? Eu e minha esposa já fazemos 12 anos que participamos da APAE, né? Não só daqui, como de Mococa. Quando eu vim de Mococa para cá, eu queria ajudar a fazer alguma coisa, né? E aí nós se envolvemos com a APAE de Goxipé. E através desse envolvimento nosso, fomos convidados o ano passado para fazer parte da diretoria. Então foi um convite bem recebido, né? Não é fácil, a gente já sabia que é complicadíssimo essa situação de presidente da APAE, mas era mais um desafio para nós. Mas há 12 anos, então, você já conhecia a APAE, já fazia esse trabalho, mas já estava por dentro desse mundo da APAE, lá de Mococa. Nós já sempre estivemos por dentro desse mundo, né? Não tenho filhos especiais, não tenho ninguém da minha família especial, mas era uma vontade que nós tínhamos de ajudar esse pessoal. Uma delas era o quê? A gente acompanhava, ia na APAE, via o trabalho que eles prestam à APAE, e quando você conhece a APAE por dentro, sabe o que eles passam de verdade, você começa a participar mais constante, começa a colaborar muito com a APAE. Principalmente dando valor na vida, dando valor a tudo que Deus nos deu. Então eu acho que esse é uma forma de ajudar um pouco esse pessoal. O Elson, em Goxipé há quanto tempo? Eu estou em Goxipé há 9 anos. 9 anos, então de 9 anos para cá você já tem esse envolvimento? Já tenho. Com a APAE de Goxipé, principalmente. Há 9 anos atrás é muito diferente de hoje? Não, é as mesmas dificuldades, é os mesmos problemas, é as mesmas realidades, né? Que são o principal, a falta de verba, falta de dinheiro de verdade. É isso, sempre foi esse o problema. Não mudou a história, Elson? Não. Nenhum momento desses 9 anos teve, opa, aquele ano lá foi um ano de ouro, teve dinheiro à vontade, a rodo, não teve nada disso. Sempre pode, dificuldade. Pode até ter, ser que teve um momento que a APAE tem um pouco mais de dinheiro em caixa. Mas a dificuldade é a mesma, porque esse dinheiro em caixa que uma hora está sobrando, no outro dia pode estar faltando, porque a conta nunca fecha, porque não vem verba de governo, não vem verba de Estado, não vem verba de prefeitura, de saúde, que se encaixa no padrão da APAE. Então é sempre um trabalho constante. Uma diretoria consegue mais verbas que as outras, e assim vai, mas e outra, não vou te garantir que nos próximos anos tenha mudança, que não vai ter. Vai ser sempre esse perrengue aí, ser sempre correndo atrás. Mas por que que você acha que isso acontece, Elson? Porque a APAE faz um trabalho maravilhoso, né? Por que que tem tanta dificuldade? Eu só pra te falar, hoje dei uma pesquisadinha na internet, coloquei a APAE lá, e você joga notícia, é só problema, só dívida, quase todas as APAEs do Brasil com problemas. Por que isso acontece? A PAI, ela é uma associação sem fins lucrativos. Então, ela presta ali um trabalho voluntariado, entendeu? Então, até os próprios assistidos acabam tendo um pensamento errado da PAI, achando que a PAI ela tem o dever, ela tem dever de buscar esse aluno na sua casa, de dar alimentação para esse aluno, de toda essa assistência. Lógico que é esse o papel da PAI. Só que, infelizmente, não entra dinheiro para a PAI. Não entra dinheiro. Então, os próprios assistidos, eles têm que se envolver um pouco mais com a PAI para ter a realidade, para saber a realidade do que é a PAI. Porque a PAI está para ajudar essas crianças. E muitas das pessoas que hoje utilizam-se da PAI, elas se utilizam para deixar o filho ali, achando que ali tem-se de tudo, ganha-se de tudo e faz-se de tudo. E não é bem assim. Então nós temos 150, só para você ter noção, nós temos 150 pais hoje que dependem da PAI. Desses 156 pessoas que nós tratamos da PAI. Dos 150 pais, nós temos 4 pais que colaboram constante com a PAI. Então tá faltando 146 pais ficar mais ciente, mais com maior noção do que significa PAI. Então é entre a própria PAI, não só da nossa cidade, como de todo o país, que sofre com as mesmas coisas. Então você está me dizendo que muitos pais acabam tratando a PAI como um verdadeiro depósito. É isso aí. E isso daí, Antônio Carlos, a maioria dos presidentes tem medo de falar. Infelizmente eu não vou ter medo de falar que lá não é um depósito. Lá não é para você chegar e deixar teu filho e achar que nós vamos cuidar dele e ali vai ser o melhor lugar do mundo, não. Ali nós vamos orientar, vamos fazer a recuperação dele, vamos tratar ele com o maior carinho do mundo. Só que nós dependemos do pai também. Nós dependemos das famílias estar unida com a PAI. Nós dependemos dessa família conscientizar em colaborar com a PAI. Então, temos dois problemas, então. Um problema financeiro e um problema de ter esse vínculo, né? Das famílias que dependem da PAI com a PAI. Isso. Qual que é o mais difícil de resolver, Elcio? O mais difícil de resolver, agora nesses 6 meses que eu estou, é a participação dos pais. É isso. Por quê? Primeiro que eu acho que eu não tive a capacidade, não estou tendo a capacidade de colocar na cabeça desse pai. Porque eu tenho, talvez, cada um nasce com um dom. Eu nasci com um dom de trabalhar, eu amo trabalhar. Para mim não existe segunda-feira que eu levante com preguiça. Para mim segunda-feira é ótimo, para segunda-feira eu já levanto, vamos lá, porque começou o dia de trabalhar. Eu levanto no pique. Então eu acho que esse é meu dom. Eu acho que Deus me deu esse dom de trabalho. Eu nunca na vida, em 22 anos hoje, que eu tô no comércio, reclamei de uma segunda-feira. Segunda-feira para mim é ótimo. Agora, o dom de conscientizar a pessoa, colocar para essa pessoa que ele tem que vir participar, esse daí eu não tô sabendo fazer, entendeu? Não tô sabendo fazer, já pedi muita ajuda, estou vivo em oração, peço muita ajuda de Deus para conscientizar. Até mesmo que eu acabei de falar um minuto atrás, pode ser que já deu um choque aí em 98% dos pais que estejam ouvindo. Mas é a realidade, eu acho que nós temos que falar a realidade. Eu não tenho que ficar dependendo de prefeito, se o prefeito que entrou é bom, se o prefeito que entrou é ruim, se ele tá fazendo bem ou não. Eu não tenho que depender de governo, não tenho que depender de presidente da república, se ele tá roubando, se ele não tá roubando. Eu tenho que depender das pessoas envolvidas com a PAI. Eu tenho que depender que ali é uma associação que foi montada para cuidar dessas crianças. Foi montado para isso daí. Nós não fomos montados para depender de prefeitura. Nós não fomos montados para defender de governo. Porque se nós depender de governo e prefeitura, nós tá morto, tá, nós perdido. Vamos fechar. Tá perdido. Tem um envolvimento realmente dessa, se não de todas as 150 famílias, talvez muitas não tenham condições, mas pelo menos de uma grande maioria, né? E isso não acontece, né? Infelizmente. Não acontece, porque eu acho que o envolvimento deles vai em toda parte, em todo setor. Desde se você não tem condições, não gosta de trabalhar em eventos, se você não tem essa vontade de aparecer lá, de não gosta de trabalhar dentro de uma cozinha, não gosta de limpar alguma coisa. Mas, ó, tem muita coisa. É. Semana passada, agora, acabamos de fazer um evento onde nós trabalhamos das 6 da manhã às 8 da noite. E foi o mesmo pessoal que entrou às 6 da manhã, descarregando o caminhão, trabalhando em cozinha, trabalhando para servir a pessoa, foi o mesmo que carregou o caminhão às 8 horas da noite. E é a mesma turma. E é a mesma turma. Faz a festa no meio do ano, é a mesma turma. É a mesma turma. Eu não posso nem dar parabéns para eles, porque são heróis. São heróis. Ali são 4, 5 trabalhadores constantes da PAI, que são os mesmos. São 4, 5 os professores, que são os mesmos. E são 4, 5 pais. Não é são 4, 5 pais, não. São 6 pais. É só esses 6 pais que ajudam, entendeu? Em todo o evento. Em todo o evento. Figurinha toda, carimbada. São carimbados. A gente sabe que eles estão junto com a gente. Graças a Deus que ainda temos os 6 ali junto com a gente. É, graças a Deus mesmo. Mas, o Elson, e a sociedade? E quem não tem, tá bom, você já falou já dessa questão dos pais ali que talvez não participam tanto da PAI. Mas a sociedade goxupiana, a gente está falando de mais de 50 mil habitantes goxupiana. Onde está esse pessoal? Essa sociedade, eu só tenho que parabenizar. Primeiro porque o envolvimento deles com a PAI nesses últimos dias, nesses últimos meses, foi constante. Mesmo que não seja a maioria, e isso é impossível de nós conseguirmos a maioria, mas nós estamos percebendo que é constante, porque todo evento nosso, ou é bingo, ou é rifa que a gente lança, jantar, almoço, baile, eles estão presentes. Essa sociedade, eu só tenho que agradecer de coração, que é uma forma de ajudar você estando presente nos nossos eventos. Você estando presente colaborando com a rifa, colaborando com o bingo, colaborando em um baile nosso que nós fazemos. Então eu tenho que agradecer. Não é a maioria, mas a grande população de Guaxupé, dos 50 mil, 60 mil habitantes, que eu não sei direito quantos mil habitantes tem em Guaxupé, uma certa parte colabora constante conosco. Colabora muito. Principalmente através desses bailes, desses jantares que a gente faz, eles estão colaborando com a gente. Mas é uma colaboração, os pessoal vai lá, ajuda financeiramente, mas falta o vínculo, a gente volta ao vínculo de novo. É isso aí. Falta estar lá dentro, participar, porque aquele vê de longe, né? Vê, a pai ganhou uma perua, opa, a pai passou com um carro zero aqui, o negócio tá bom lá. E a realidade não é essa? Não, a realidade não é essa, né? A gente ganha muita coisa, só que se falta muito, principalmente o carinho. Talvez seja o essencial. Eu acho que esse é o essencial. Então, mais uma vez o apelo à população de entrar na PAI, participar no interior da PAI, vir para a PAI, conhecer a realidade, conhecer o trabalho. Conhecer o trabalho que o meu diretor faz sem receber há 4, 5 meses. Conhecer o trabalho que meus professores fazem sem receber há 6 meses. Conhecer o trabalho que a cozinheira faz sem receber há 3 meses. Entendeu? Então, cada um deles estão ali fazendo de coração, mostrando de coração e com a realidade totalmente oposta. Hoje eu garanto que qualquer um aí que trabalha numa loja, se ficar 2 meses sem receber, já vai partir para outra loja, porque não tem como. Você tem celular para pagar, você tem conta de água, de luz. Hoje é isso. Hoje, né? Principalmente o celular é o básico, todo mundo tá querendo ter. Lá na PAI, tem professores que faz 5 meses que não recebe. E ele trabalha com carinho, cuida dessas crianças, o sorriso no rosto todo dia, que eu não consigo entender, entendeu? Eu entro lá e não entendo como que eles conseguem estar trabalhando com 6 meses de salários atrasados. Eu não consigo entender como uma diretora nossa sai daqui de Guaranésia para ser diretora em Guaxupé com 3 meses de salário atrasado e chega lá dando com um sorriso no rosto. Doação mesmo, né? Então, é uma doação desses professores, é uma doação desses colaboradores. Que eu considero, e desde o primeiro dia que eu cheguei lá, chamo ele de heróis. Que são os heróis de verdade. Confiam na gente. Isso é o principal. Saber que eles têm uma confiança que nós estamos buscando. Nós estamos correndo, nós estamos indo. Às vezes não aparece, às vezes aparece, que nem nós estamos aparecendo agora aí, através dos ouvintes, mas nós estamos todo dia correndo, nós estamos todo dia lutando, todo dia indo no juiz, no promotor, ligando para alguém para auxiliar nós, saber como que a gente recupera isso daí, como a gente consegue pagar em dia esse profissional. vai chegar uma hora, Elcio, que isso vai se tornar insustentável. Já está chegando? Já está chegando. Mas nós, e aí, meu amigo? Nós estamos no último, entendeu? Sinceramente, com 6 meses que eu tô lá, tá insustentável. É o que você falou, nós não sabemos mais o que fazer, porque essas verbas não chegam, é só promessa que daqui 60 dias vai sair, 30 dias vai sair, 40 dias vai sair. Essas verbas de já onde? Chegou 6 meses já. Essas verbas de onde? Federal, estadual, prefeitura, municipal? É prefeitura, que são verbas municipais, do estado também. As verbas que chegam não enquadra no montante que se gasta a PAI. Né? Então hoje nós vimos aí que temos várias campanhas de alimento, mas a principal campanha nossa hoje é dinheiro. Nós precisamos de dinheiro em caixa. Nós precisamos de dinheiro em caixa. Hoje deve ter alguns empresários aí ouvindo nós falar, e ele sabe que se com dinheiro é difícil de administrar, você imagina sem dinheiro. Você imagina o que nós fazemos. Estamos fazendo milagre em 6 meses trabalhando sem dinheiro. Eu lembro que você esteve aqui no meu programa durante a semana, acho que uns 4 meses atrás, a gente já falando sobre esse problema, que foi quando explodiu realmente, rapaz, tá em crise, né? A mídia deu ampla cobertura, saiu até na IPTV, né? Uma matéria sobre isso. E de lá para cá, pelo que eu tô vendo, não mudou muita coisa. Tivemos muitos eventos. E isso ajudou de que forma, esses eventos? Não ajudou a pagar esses funcionários? O problema continua aumentando? Como é que é? Olha, tivemos muitos eventos. Até hoje nós estamos soltando, né, um demonstrativo nosso. Uma prestação de conta nossa, né? Desses 6 meses que nós estamos à frente, de todos esses eventos que nós fizemos e onde foram empregues essas verbas. Porque nós fizemos vários eventos, sim, vários, muitos, nesses 6 meses. E só que 99% desses eventos foi para custear o que já estavam para trás. Né? Então nós estamos conseguindo pagar uma certa parte nossa, um montante nosso, mas temos muita coisa para trás. Então a verba que entra é menor do que a que sai. Então, os eventos nossos que nós temos aí, evento de 3 mil que a gente faz hoje, amanhã tem conta de 6 para pagar. Então nós estamos pagando. Mas isso daí, gente. Vocês que estão ouvindo, isso daí não é o presidente Elcio, não é o presidente Antônio, fulano, Bertano, não, vai ser um constante. Do mesmo jeito que eu entrei, que tinha uma dívida monstruosa para mim, né, que em valores, eu vou sair e vai ficar uma dívida monstruosa em valores, porque não adianta, não se encaixa a verba. A gente tá falando do preço, como se fosse uma empresa, e tem que, acho que a gestão tem que ser encarada como uma empresa. Qual que é o prejuízo mensal? Hoje nós temos um prejuízo mensal. Quando eu vim aqui na primeira vez, doutor Cláudio, eu passei que o prejuízo mensal nosso era de 13.860 por mês. E agora já chega a R$17.900. Por que isso daí? Porque aumentou, os encargos aumentou, impostos aumentaram, a folha salarial aumentou, teve aumento, teve dissídio. Sim. Então, quer dizer, não consegue abaixar nunca, só aumenta. E esses 17 mil aí é constante, é mensal. Todo mês nós temos. Então, se você parar aí para ver que nós temos 2, 3 eventos no mês que dá 3 mil, então são 9 mil, eu continuo com déficit de quase R$10 mil aí. Certo? Que nós não conseguimos encaixar. E a população não doa? Doa. Só que é R$10 de um, R$10 de outro, que também não chega a um montante de mais que 2 mil mensais. Nós não chegamos mais que isso aí. De doação. De doação. Então, nós lançamos carnês, nesse demonstrativo nosso, a gente passa a conta bancária nossa, para que tenha assim, um envolvimento maior. Até nós, do mesmo jeito que a população ajudou com óleo, com comida, com arroz, feijão, com tudo, que hoje a PAI está bem servida disso, de alimentação, a gente pede então. E implora aí que a população comece a ajudar com dinheiro. Infelizmente, eu não consigo, eu tenho até um certo repúdio de falar em dinheiro, porque quando a gente pede dinheiro, dá uma impressão estranha, né? Fala assim, pô, vem pedir dinheiro. Mas é o que a PAI necessita hoje. A PAI necessita de dinheiro. De dinheiro, é isso. Dinheiro. Então, uma doação de R$10 mensais que você fazer para a PAI, você pode ter certeza que está ajudando muito. Tem a questão da doação que faz através da conta da CEMIG, não tem? Tem através da conta CEMIG, tem através dos carnezinhos da PAI, né? Ou diretamente na conta bancária, né? Você pode fazer na conta bancária. É só ligar na PAI, a PAI vai te explicar como que você pode fazer essa doação. Qual que é o número lá da PAI de Guaxupé? É o, deixa eu ver se eu tenho aqui, 35520524. Isso, obrigado por ajudar, porque eu tô com a cabeça agora. É isso mesmo, 35520524, pessoal pode ligar lá ou então fazer, liga lá nesse número e pega o número da conta, né, da PAI para fazer o depósito. Antônio Cláudio, eu até tenho aqui o número da conta. Opa, se eu puder por favor, passar, por favor, já e o ouvinte puder marcar aí, anotar. Porque a PAI necessita da tua colaboração. A PAI, se R$5, R$10, o que você puder a contribuir. É o Banco do Brasil, agência 00647, conta corrente 5905, dígito 6. A gente vai repetir daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Se você não anotou, pegue papel, pegue caneta, já a gente volta e aí você anota direitinho para contribuir ou então contribuir daquela forma, através da conta da CEMIG, que eu acho que é muito prático, né? Já aparece na conta da CEMIG a doação. Eu não sei se a pessoa pode escolher um valor ou ela escolhe o valor e faz a doação para a conta da CEMIG. Quando vai pagar lá a energia elétrica, já vem esse desconto aí para ajudar a PAI de Guaxupé. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Onze horas e 43 minutos, é o programa Expresso, comigo Antônio Cláudio, até as 14 horas, e a sua participação aqui pelo 991248325 ou 992042222. Você pode participar aqui do nosso programa até as 14 horas. Estou conversando nessa primeira entrevista de hoje com Elson Santos, presidente da APAI. A gente falou de muita coisa ruim, né? De muitos prejuízos financeiros e o lado bom, Elson. O que a APAI hoje consegue, com todos esses problemas, oferecer para os seus alunos, para os seus assistidos? Consegue a parte da assistência. A parte da assistência da PAI é fantástica. Aparece alunos no começo ali com algumas debilitação e você vê ao decorrer do tempo a evolução dessas crianças é muito grande. Você saber que ele evoluiu por causa do trabalho da PAI, ele evoluiu pelo trabalho do nosso fisioterapeuta, pelo trabalho de toda a equipe clínica, e não só a equipe clínica como a pedagógica. Então você acompanhar a evolução, ou até o próprio profissional olhar para você e falar assim, você não conhecia aquele caso ali, mas aquele caso ali chegou assim, há 3 anos, olha lá como evoluiu. Aí você olha e fala assim, não é possível que chegou desse jeito. Então, a evolução. Nós sabemos que o trabalho prestado ao papai é um trabalho sério, é um trabalho de competência pura. Os próprios profissionais hoje nossos são os melhores que tem na região. Então, a parte clínica nossa é fantástica. Os nossos fisioterapeutas são fantásticos. Então, e fora isso, é o que a PAI tem. A PAI tem uma parte de aparelhagem, tanto fisioterapeuta como dentista, que poucas a PAI tem da região. Então, nós prestamos um trabalho muito bom para a sociedade. Tá. Consegue emprestar um trabalho eficiente, mesmo com todas as dificuldades que tem? Mesmo com todas essas dificuldades, o trabalho é eficiente da PAI. E com todas essas dificuldades que a gente já falou no primeiro bloco, com problemas financeiros, vocês conseguem isso. Mas tem que ter algo a mais. Hoje a gente, até semana passada, a Vivian estava por aqui, a Juliana estava por aqui, a gente falou bastante sobre a questão da inclusão, né? Inclusão no mundo escolar, inclusão social. Como é que é feito esse planejamento lá na PAI? Existe isso, porque há um tempo atrás o governo até queria acabar com as APAIs, né? Você falou muito disso, né? Vamos acabar com as APAIs. Eu pelo menos da minha visão, é quase que impossível isso acontecer. Mas e como é que vocês trabalham essa questão da inclusão das crianças? É, o pensamento do governo é esse ainda. Continua sendo? Não tirou de base isso daí. É, mesmo a gente, nós que estamos lá dentro, sabemos que é praticamente impossível, né? Principalmente no sistema que se tem hoje, é praticamente impossível. É, mas ainda tem as pessoas que a gente leva para esse caminho para incluir ela. É lógico que a PAI, quando ela chega algum para nós assistirmos, a gente gosta tanto, a gente cuida tanto que não quer que saia dali, porque a gente sabe o carinho que nós prestamos para ele. Mas tem os pais que querem incluir as crianças, tem aqueles que incluem e depois de algum tempo vê que não é aquilo e volta. Né? E tem o que inclui e acaba achando que é aquele caminho mesmo e deixa essa inclusão acontecer. É, nós gostaríamos de que acontecesse essa inclusão, só que essa inclusão nós também temos ciência que é complicada, porque ainda continua-se um racismo, tem esse preconceito. Mesmo que a gente não queira acabar, é um pouco complicado. Mesmo que ali também, eu acho que o preconceito maior é saber que ali são as verdadeiras pessoas honestas, as verdadeiras pessoas que têm aquele sentimento puro de verdade. Ali não existe falsidade nessas crianças. Não tem. Então, esses são os verdadeiros. Deveria ser todo ser humano deveria todo ser humano mundo. Tinha que ser assim, né? Então quer dizer que ali eles são os normais, porque os anormais somos nós, que temos preconceito, que temos essas falsidades dentro de nós, né? Ali não, ali estão as pessoas puras. Você acha então que é muito difícil ter a inclusão plena no Brasil como o governo gostaria que acontecesse? Como o governo gostaria que acontecesse, eu acho quase que humanamente impossível. As escolas não estão preparadas, né? As escolas não estão preparadas. Existem casos e casos, né? Tem caso que você consegue, mas tem caso que a gente, nós sabemos que não tem como. E é o que eu te falei, essa evolução das crianças quando vão para a PAI é notória, você nota desde as primeiras e sabe que eles gostam de lá, sabe que eles gostam de ser tratado ali, porque ali eles são tratados do jeito que eles querem ser tratado. O que fez você se apaixonar tanto assim pela PAI? Eu só vejo que você fala com a paixão, com o amor. O que foi? Eu acho que o que eu mais me apaixonei de verdade são o trabalho feito, né? O trabalho, a hora que você olha aquele professor que formou pedagógico para lecionar, tá tratando de um ser humano ali, na boca, tá dando banho naquele ser humano. É fundamental. A hora que você vê um dentista tratar aquele ser humano do jeito que eles trataram, eu participei de uma ação da dentista lá e fantástica. Aquilo ali acaba judiando teu coração, que fala, pô, como que pode, né? Como que esse ser humano trata tão bem uma pessoa assim? Como que esse ser humano consegue dar de si o que a gente acha que é quase que humanamente impossível? Então, acho que isso daí, essa parte aí, não só eu, como a minha esposa, gostamos muito. Foi o tratamento que essas pessoas são, o cuidado que elas têm lá dentro, né? E a verdadeira, o verdadeiro abraço, o verdadeiro oi, o verdadeiro aperto de mão que ele te dá, que você sabe que é com sinceridade que ele te dá. Você ganha muito mais do que você doa, então, Elcio? Nossa, ganhamos muito mais. Você pode ter certeza que o que eu ganho é pequeno perto do que a gente doa. O teu? É 3 anos de mandato, né? É 3 anos. 3 anos, você assumiu há 6 meses. Qual que é o sonho para você entregar a PAI pro próximo presidente? O sonho meu é um só. É que esses pais passam a colaborar mais com a PAI, doando-se mais um pouco para a PAI, participando mais com a PAI. É que esse pai tem que conscientizar que a PAI precisa dele, não precisa da prefeitura. A PAI precisa dele. Ele, dentro da PAI, um pouquinho mais, vai colaborar com todos os presidentes que passarem por lá. Vai colaborar com todos os professores que passarem por lá. A PAI não corre risco de fechar, não, Elcio? O risco é constante. Sim. Porque infelizmente nós vivemos de verbas, nós vivemos de dinheiro, e um lugar que não se tem dinheiro. Mas você não fala isso para comover a população, não? Eu não falo isso. É verdade. Desde o primeiro dia que eu assumi, eu falei para todos que estavam na reunião presente que eu ia falar a verdade. Sim. Então eu falo a verdade. Doa a quem doer. Doa a prefeitura, doa governo, doa vereador, doa pai, doa colaboradores nosso. Doa quem doer, eu falo a verdade. Se tiver alguém que acha que falar a verdade nós temos que esconder, não tá comigo, eu falo a verdade. Então, a verdade é essa. A PAI passa por momentos difíceis desde os 6 meses que eu estou lá. E vai continuar, porque é complicado a situação. E a gente só reza e pede a Deus que todos se conscientize e lembre que a PAI é todo dia necessita de alguma coisa. E o pessoal que está com os salários atrasados, teve gente que já saiu. Tem processo trabalhista também correndo já, Wilson? Não, graças a Deus, essas pessoas que saíram, eles sabem da situação real da PAI. Então a gente reza todo dia, porque se abram-se as portas do trabalho para eles, que nós não tivemos nenhuma ação trabalhista. Bom. Então, só isso daí já mostra o tipo de profissional que tem dentro da PAI. Então, com certeza poderíamos ter sofrido alguma ação trabalhista, sim. E não sofremos nenhuma. Então, a gente reza todo dia para que a porta se abram para essas pessoas, que são pessoas honestas, pessoas trabalhadoras. E se saíram, é porque, infelizmente, a PAI é uma forma de se enxugar. Nós tínhamos que enxugar um pouco a PAI, nós tínhamos que diminuir essa folha de pagamento, que já não se dá para pagar. Mas investimento, Elcio, como é que faz investimento? Porque precisa, tem que estar evoluindo, as coisas evoluem. E sem grana, com prejuízo aí de 17 mil todo mês, como é que faz? Esses investimentos vêm através de projetos que nós fazemos, né? Até tem esse Suminascap, que a gente tem projeto com eles, projeto que vai para o governo, para o estado, projeto que vão para a saúde, e acaba entrando isso para o constante rotina da PAI. Mesmo que ainda falta-se muito, hoje nós temos aí a nossa parte que o Corpo de Bombeiro cobra-se nós todos os dias, que aí já é verba interna da PAI, que não consegue se fazer, porque se nós não tá conseguindo pagar a água, como que nós vamos colocar um hidrante na PAI, né? Então, primeiro tem que pagar a água para nós ter um hidrante, senão nós vai ter um hidrante sem água, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, não vai resolver o problema. Não vai adiantar muita coisa. Mas existe, então, uma conversa, pelo menos uma certa parceria, né? Não, temos uma parceria, temos a dedicação também da parte do Corpo de Bombeiro, que dá uma segurada para nós, sabe que nós estamos correndo contra o tempo para deixar tudo em ordem, o que eles pedem pra gente, né? Que é do trabalho deles, mas sabe também que, ao mesmo tempo, a verba para fazer esse tipo de coisa é mais difícil. Esses deputados que vivem aqui passando pela região, tirando foto em APAES, em asilos, ajudam a PAI de alguma forma? Ajuda com muita promessa. Muita promessa. Promessa nós temos demais, né? Nós temos muita promessa. Se promessa fosse bom, a Nossa Senhora Aparecida já tinha umas 3 igrejas lá. Então, eu falo que promessa não vira nada. Nós precisamos de realidade, nós precisamos que cumpra-se. Nós precisamos de governo, de deputado, de senador, de vereadores, prefeito, que chegam e já mandam para nós. E não façam promessa. Promessa é... Eu falo que para mim não tem promessa, para mim tem realidade. Então, quando chegar a realidade, nós colocamos nome, independente de partido político, de qualquer lado que seja. Não vai ser uma campanha política, nós vamos dar o nome de quem está colaborando com a PAI. Nome de quem está colaborando com a PAI. Então, agora nós temos muita promessa. Igual todos que estão ouvindo aí, teve várias promessas, a PAI também tem muitas promessas. É, porque eu não sei se você foi na Câmara, mas teve pessoal da PAI que foi até a Câmara, discursou na Câmara e todo mundo falou que ia ajudar, até agora nada. Nós fomos lá, fomos bem recebidos por você eles. Você também esteve lá, né? Eu falei lá quase que meia hora, né? É. E fomos muito bem resolvidos. Mas sabe aquele negócio, Antônio Carlos, que a pessoa fala assim, o que precisar de mim, eu tô aqui? Não, a PAI não precisa de você, eu tô aqui, não, a PAI precisa de você lá dentro da PAI. Esse negócio de todo mundo dar aquele tapinha nas tuas costas, olha, nossa, tô com você, teu trabalho é maravilhoso, precisou só chamar, meu amigo. Vai lá e faça dentro da PAI, que precisou só chamar, eu já tô chamando já faz 6 meses. Eu não tenho mais condições de chamar. Né? É só você pegar no colo e levar até lá agora, porque chamar nós já estamos chamando. Então aquele tapinha nas costas do Elcio, ó, o que precisar, eu tô à disposição, é mentira, viu? Eu preciso de você todo momento, preciso de você todo dia. A PAI necessita de você. Então não dá mais tapinha nas costas e fala assim, ó, o que precisar, eu tô de portas abertas, que o que eu precisar é aqui, ó. O Antônio Carlos tá abrindo a porta. Ele tá me auxiliando e muito. Então isso é falar pra mim, ó, o que precisar, eu tô de portas abertas, que aí eu sei, que eu sei que a Pássaro da Ilha tá de portas abertas, igual outras emissoras estão de portas abertas. Isso é uma porta aberta, o que precisar de mim, pode vir contar comigo, isso é contar comigo de verdade. Vamos repetir então aí a conta da PAI, para que quem não anotou no primeiro bloco possa anotar agora e ajudar a PAI de Guaxupé. Vamos lá, a agência é o Banco do Brasil, né? É 00647, a conta corrente é 590506. 590506. Para saber outras formas de ajudar, porque tem outras formas, né? Você pode ligar lá no 35520524. Isso. 35520524. Pode ligar a partir de segunda-feira. Procure saber as outras formas que tem para colaborar com a PAI e ajude, porque o trabalho que a PAI faz é fenomenal, né? Não só em Guaxupé, mas em todas as cidades do Brasil, né? Pelo menos. Olha, o trabalho é fenomenal e eu tenho que só deixar aqui o meu abraço, o meu sincero abraço a todos que trabalham na PAI, todos os voluntários que ajudam na PAI e principalmente todos esses que trabalham direto na PAI. Esses são os heróis. Infelizmente, eu estou tentando fazer de tudo, eu sei que é pouco ainda que nós estamos fazendo, mas esses daí são os heróis da PAI. Valeu, herói. Um abraço, Elcio. Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado. Um abraço. Intervalinho comercial, a gente volta já já conversando com o forró Dona Zé. A banda Dona Zé tá de volta e hoje tem show deles na Physical Dance em Guaranésia. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.